Muito obrigado, meus amigos e irmãos. Apocalipse de Jesus para os simples de coração. De coração. Bem, eu tinha dito a vocês que esse capítulo, o capítulo número 16 do Apocalipse de Nosso Senhor Jesus Cristo, consoante João Evangelista, ele que recebeu através dos seus poderes espirituais essa mensagem extraordinária, que muita gente teme, não sei porquê. Um livro que tem 7 bem-aventuranças, não dá para ninguém temer. Mas João recebeu essa mensagem que é de Deus, um Deus que é amor. E logo na abertura do livro, leamos esse trechinho, até o versículo 3 do capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando-as por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, o Cristo, quanto a tudo o que viu. E aqui a bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. Então não há como temer o Apocalipse. Há sim que se temer os maus atos que nós pratiquemos, as incorreções que perpetremos. Não o Apocalipse. Ele é apenas um alertamento do Cristo, dizendo, se agirdes desta forma, se vós atuardes assim, isto, mais aquilo, vos acontecerá. Então é palavra de amigo. Daí a importância do capítulo 16, e fala no Armagedom, que tanta gente teme e fica pensando que é somente uma guerra tremenda de destruição, bomba atômica para cá, raios destruidores terríveis para lá. Armamentos químicos. E daí por diante. Bomba de nêutrons. Ah, é uma bomba limpa. Aliás, se não me engano, o inventor da bomba de nêutrons disse: é uma bomba cristã. É porque destrói as pessoas, mas não as propriedades, que depois poderão ser aproveitadas pelos outros, pelas que virão, que sobreviverão. Quer dizer, isso é o raciocínio do absurdo. É o teatro do absurdo. Nem Ionesco chegaria tanto na concepção de qualquer das suas peças. Tem que ser muito paquiderme para pensar da maneira como o inventor da bomba de nêutrons. Quer dizer, o negócio é matar. Mata as criaturas. Salva a propriedade, mas mata as criaturas. Isso é uma questão de mentalidade. Por isso, por extensão, tem muita gente que vive em mar de ponte, vive no banco de jardim, que só é poético no samba do saudoso Noel Rosa. O orvalho vem caindo, vai molhar o meu chapéu. E também vão surgindo as estrelas lá no céu. Tenho passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal. Não, isso aí não é só pra samba, porque não é nada bom. Mas é a mentalidade destrutiva do homem que chega a esse ápice. A bomba é pura, é cristã. Veja, alguém já disse. Porque mata as criaturas, mas não destrói a propriedade. E Jesus não tem nada a ver com esse pensamento absurdo. Quem pensa assim, considera que o povo é número, que não existe, que é massa de manobra. Nós não. Eu acho que a elite de um país é seu povo. Portanto, como tal, deve ser tratado. Para que o país, este ou qualquer outro, seja um grande país. Mas antes de entrar aqui no capítulo 16, aquela promessa. Página 144 do livro de Daniel de Montalvão, Analfabetos Ilustres. Na Espanha, ainda se acreditava a pés juntos que Deus aprendera a criar o mundo na Universidade de Toledo. É de Genet, foi de lá que ele trouxe, no livro La Muerte y el Diablo, tomo 2, nota 391, Barcelona, 1907. Não é pra rir não, pessoal, é pra chorar. É que da coisa, né? Uma vez eu disse que a elite do país é o seu povo, aí até o camarada disse, mas que absurdo que o pai vai estar dizendo. Não, como eles estão acostumados ao espírito de senzala, se ofendem quando nós dizemos uma coisa que é um pensamento que faria mudar muita coisa, muito assunto seria visto de uma maneira melhor. Por isso é que se criam bombas atômicas. O que é que tem? Quanto uma arma mais poderosa, maior o número de pessoas mortas. Eles querem resolver o problema da fome, dos povos desvalidos, acabando com eles. Isso está errado. Que a lei divina está em plena observância para dar a cada um, segundo diz Jesus, de acordo com as suas obras. Então, por que a surpresa com a possibilidade de uma guerra total e final na interpretação de muita gente? O Armagedon seria uma guerra sem quartel. Contra a qual nós oramos pedindo a Deus que nunca se dê. Aí você vê, apesar do fim da Guerra Fria, as revistas estão mostrando aí o progresso nos armamentos. A Terra cercada de satélites com raio laser que atinge uma cabeça de alfinete lá escondido no meio de umas pedras. Essa é uma figura que eu usei, mas é isso mesmo. Isso é desumanidade. Está faltando humanidade à humanidade. Então, que surpresa! Ah, o Armagedon, o Apocalipse é uma demonstração do desamor de Deus para com a humanidade. Mas é Deus que está fazendo essas armas? É Deus que vê as populações como massa de manobra? Vamos trocar esse negócio, pessoal? Somos nós, os seres humanos, que criamos esse absurdo? No Apocalipse, o Pai Celestial, o Poder Superior, o que vocês quiserem chamar, o grande construtor dos mundos, Adonai, Alá, Brahma, Deus, ele está nos avisando. Eu li aqui o princípio do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando-as por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Quer dizer, João era companheiro mesmo, como está lá no versículo 9 deste capítulo. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Por isso mereceu, mantive no versículo 10, por ser corajoso, apesar de nonagenário, achei-me em espírito do dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Quer dizer, ele entrou no estado ideal de integração espaço e tempo de Deus. E o espaço e tempo dos homens é mentira pura. Então ele pôde dirigir-se às igrejas que estão na Ásia, e hoje nós sabemos que estão em todo o mundo. E é um trabalho bonito do Dr. Evaristo da Silva Tavares sobre isso. E eu já expliquei a vocês que essas igrejas, sete igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que não mais existem, elas são um símbolo, elas significam toda a criação humana e também a espiritual, que temos que unir. Vão ler lá a abrangência do Templo da Boa Vontade. Nós vamos publicar em toda a parte isso, inclusive na coleção O Brasil e o Apocalipse. Bom, quando eu falo que o povo é elite, quer dizer, devemos dar ao povo não o tratamento da senzala, mantê-lo na penumbra, porque um dia dessa penumbra pode vir uma surpresa muito desagradável. Temos é que educá-lo, instruí-lo, não esqueci da espiritualidade, porque sem espiritualidade nada feito. Mas vamos lá. Eu disse para vocês que esse capítulo 16 é uma coisa, e o Apocalipse todo é um ensinamento incessante. E vai no improviso, hein? O Armagedon. Ele é o versículo 16 do capítulo 16. E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Isso tem muito a ver com os versículos 13 e 14, que eu já li aqui sobejamente, mas para quem está ouvindo pela primeira vez, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, portanto da trindade do mal. Significa tudo aquilo que nós realizamos incorretamente e que só nos traz prejuízo. Vi sair três espíritos imundos semelhantes a rãs. Tinha que ser espírito imundo mesmo para sair de um lugar desse? Da boca do dragão, da besta e da boca do falso profeta, dessas três bocas, representam, já disse, aquilo tudo que nós fazemos de errado por aí e vamos levando o mundo a esta situação que está. Vi sair três espíritos imundos semelhantes a rãs. Ora, espíritos imundos não nos podem levar a uma boa coisa. Estão precisando de prece para melhorar. E espírito imundo também, aqui, são os maus pensamentos que nós lucubramos e que só podem construir coisas perniciosas. Eu não sei como aconteceu isso, não sei como aconteceu aquilo. Um dos pensamentos imundos que você sustenta na sua cabeça. Você acaba maluca, hein? Ou você acaba doido, ou fazendo besteira. Porque tudo primeiro é pensamento, depois transforma-se em palavra e resulta em ação. No caso, ações más. Olha aí a origem do Armagedon, não é? Versículo 14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. Uma bomba atômica, uma bomba de hidrogênio, uma bomba de nêutron, gás mostarda, remédios que são experimentados em populações indefesas, são prodígios, só que prodígios do mal. O pessoal fica pensando numa mágica aí, besta qualquer. São essas coisas também, pessoal. Vocês ficam enganados pensando em ver coisas fabulosas no sentido de misteriosas. Alguém atravessando a parede, alguém fazendo desaparecer uma estátua enorme. Seria uma censura ao mágico, que é uma graça, o trabalho dele. Não. Alguém que transforma, faz um pintinho nascer do ovo em um minuto. Fico esperando coisas assim. Não. É muito mais que isso. São todos esses prodígios que nós vemos por aí considerados progresso. E nós não sabemos se são realmente progresso bom para a humanidade toda. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ainda bem que Deus é Todo-Poderoso, senão não haverá sobreviventes com tantos prodígios maléficos. Temos que exaltar os benéficos e viver os prodígios benéficos. Mas esses nunca sairão das bocas de três espíritos imundos semelhantes a rãs. E chegamos ao versículo 16, do qual venho falando com vocês muitas sobejamente. O Armagedon, versículo 16, capítulo 16 do Apocalipse. E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A maioria imensa pensa na guerra total e final. Mas tudo isso que eu falei aqui é Armagedon, que é desrespeito à sagrada pessoa humana. É abuso com populações inteiras. O maltrato a uma pessoa já é um Armagedon. Um estupro já é o Armagedom para aquela pessoa. A prostituição de menores, tudo isso é Armagedom. São pequenos Armagedons, comparando com o Armagedom planetário, porque para a pessoa não tem nada de pequeno. E vão se somando. Ora, assuntos de primeira grandeza, eu tenho dito a vocês, vão passar como vem passando, para lugares menos importantes da imprensa, assuntos considerados de primeira grandeza. E aqueles que muitos viviam debochando, ou vivem, irão ser buscados para o primeiro plano. Isso vai acontecer com interesse crescente pelo Armagedom. Bem, alguém muito atento, como vocês, observou, deve ter observado, que eu li o versículo 13, versículo 14, e pulei para o 16. Por quê, hein? Para chamar a atenção de vocês para um fato que temos destacado aqui. Jesus é um grande amigo nosso. Um grande amigo de todos nós. Eu costumo dizer que é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Nós estamos aqui nesta reunião. Muitos e muitos nos estão escutando no rádio, ou nos lendo nos jornais, ou vendo na televisão. Homens e mulheres, jovens e crianças da boa vontade de Deus. Por isso é que na igreja de Laodiceia, que já estudamos aqui, ele está batendo a nossa porta. Igreja, mensagem à igreja em Laodiceia, capítulo 3 do Apocalipse de Jesus, versículos 14 a 22, para quem quiser ler. Se Jesus está batendo a nossa porta, é para nos levar pelas mãos ao terceiro milênio. Então precisamos abri-la para que ele entre e nos conduza pela mão ao chamado terceiro milênio das nações. Ou tudo vai ficar como está? Nós sabemos que a humanidade amadurece devagar. Nós não achamos que entra o terceiro milênio e muda tudo de repente. Não, mas as pessoas vão amadurecer, não no Apocalipse, pregado abertamente, de improviso, pelo rádio. É um avanço. A religião de Deus, sempre pioneira. Sim, e em espírito e verdade, a luz do novo mandamento. Não é ao pé da letra, que a letra mata, dizia o apóstolo Paulo, que completava. O espírito vivifica. E a luz do novo mandamento, que a palavra de Deus, que é amor, não pode ser entendida ou interpretada com ódio. Então não é a palavra de Deus. É a palavra do Deus criado à imagem e semelhança do homem, antropomórfico, com todos os nossos defeitos. O Deus causador de guerras, que se diverte com a destruição de povos, matando até os animais desses povos. Não, isso é um Deus criado pelo homem frene, ainda em frene. Homem incontido ou incontível, que só poderá ser corrigido quando aprender que o amor é o bem supremo de todos nós, porque é a expressão do Criador nas suas criaturas. Meus amigos e meus irmãos, muito obrigado. Quando você é amigo, quando você é amiga? O que é que faz na hora da tormenta relativamente às pessoas que você ama? O que é que você faz? Até mesmo as que você não tem lá muita simpatia, se você é uma pessoa de bom coração, ou melhor, de boa vontade, você vai avisar a essas pessoas. Olha fulano, olha fulana, estou relatando aqui uns perigos, vocês não têm cuidado bem da sua casa, mostrei-lhes que as colunas estão puídas, estão gastas, estão mal situadas, não estão bem fundamentadas, portanto estão para cair. As traves de madeira estão comidas pelo tempo, pelo cupim. E vai o aviso, brandamente ou energicamente, mas vai o aviso. Até que no final você vai alertá-los ainda mais, assim. Olha, se vocês não tomarem providência, isso vai cair sobre suas cabeças, sobre suas cucas. Antes de você chegar a esse final melodramático, você ainda afirma: bom, amigos, eu lhes mostrei o que vai acontecer. Mas, apesar de tudo, vocês, aconteça o que acontecer, podem contar comigo, porque eu estarei ao seu lado para ajudá-los, etc. E vai por aí. Porque o que vai acontecer é o seguinte: esse negócio vai cair nas suas cucas. Eu já falei, da sua família, dos seus amigos. Ora, isto é o que Jesus justamente faz aqui no Apocalipse. Quando, no capítulo 16, versículo 16, nos avisa sobre o Armagedom, e ele vem vindo nos versículos 13 e 14, mostrando as razões espirituais desse Armagedom, e os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedom, ou Armagedon. Mas no versículo anterior, o 15, como amigo que ele é, um grande amigo, que não abandona amigo no meio do caminho, porque ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Ele diz assim nesse versículo 15, que eu pulei de propósito, para destacá-lo: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e que guarda as suas vestimentas, para que não ande nu e não sejam vistas as suas vergonhas. É amigo ou não é? É amigo! Ora, meus amigos e irmãos, a volta de Jesus, então, não é nenhuma tragédia para aqueles que o amam. Não é, não? Não há maior alegria, maior satisfação do que a volta de Jesus. Há tempos contávamos que nos Estados Unidos, há uma pesquisa entre jornalistas, comunicadores, eles responderam que a maior notícia para eles seria: Jesus voltou. Já comentamos isso aqui. Por isso, O Apocalipse não é um livro de causar medo, a não ser aos que trabalham contra si próprios ou contra si mesmas, e se alegram no crime, nas perseguições, nas torturas, nos malefícios aos seus semelhantes. Ele é apenas uma revelação e tem 7 bem-aventuranças. Não é mistério coisa alguma. É mistério enquanto não nos expusermos humildemente, com os olhos cheios de amor, que Deus é amor e é o grande autor do Apocalipse, nos expusermos a decifrá-lo. É mistério para alguns que querem fazer fama eterna em cima da Bíblia Sagrada. Se no primeiro versículo está lá logo escrito que é uma revelação de Jesus Cristo, recebida da parte de Deus, é uma coisa muito boa para nós. Vejam a importância dele. Se fosse só de Jesus, já seria valorosíssimo para a humanidade. Mas ainda é mais. É do Pai Todo-Poderoso, a quem o próprio Jesus faz suas orações, como no Monte das Oliveiras. E Jesus é um com o Pai. Ele próprio diz: eu e o Pai somos um. E ele alerta: eis que venho como veio o ladrão. Quer dizer, de repente. O ladrão manda aviso? Não! Mas a volta repentina de Jesus é uma surpresa agradabilíssima, não é mesmo? Agradabilíssima surpresa. Portanto, bem-aventurado aquele que vigia, quer dizer, observa as palavras do Cristo, respeita a fé que ele trouxe aos nossos corações e com ela realiza boas obras. É a fé realizante que pregamos na religião de Deus, porque fé ociosa não interessa. É a fé egoística, é a fé ególatra, centrada em si mesma. E o egoísmo é a raiz de todos os males. E aí andam apavorando a terra. Ajam com decência, corretamente. Ajam como criaturas de uma sociedade solidária. Não ajam como pessoas solitárias que giram em torno de si próprias. O homem solitário é o lobo do homem. O homem solidário é o homem que sabe que o mal que fizer ao seu semelhante vai lhe cair sobre a cabeça. E aqui uma explicação que se faz necessária. Quando eu falo em criatura solitária, não estou me referindo às pessoas que gostam de viver sozinhas, ou as pessoas que vivem sós por injunções da vida, por escolha religiosa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou me referindo às pessoas egoístas que só pensam em si mesmas. Então fica o esclarecimento, porque eu mesmo sou um homem que muitas vezes gosto de me isolar para meditar, para pensar profundamente sobre os assuntos. Mas vamos voltar ao Apocalipse. A vestimenta aqui, o que significará? O que é que reveste o nosso caráter? Os nossos bons atos. O que nos despe diante da humanidade? Os nossos maus atos. E agora ele está lá, ó, nozinho. Agora sabemos como é que ele é. Ele é isso, isso, isso e mais aquilo. Viu? Está nozinho diante de nós. Não adianta se esconder, meu amigo. Nós já vimos como você é. Mau caráter. Eu falo assim para vocês prestarem atenção e não esquecerem mais, né? O que eu quero dizer que estar nu é nesse sentido moral. Não é ficar aparecendo com as partes pudicas de ninguém. Não. É o caráter que será claramente exposto. Porque quem vigia, conforme Jesus quer que vigiemos, são aqueles que cumprem os seus ensinamentos e aí se dão bem. Porque quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Porque ele não ensina baboseiras e é preciso que sejamos assim, atentos às suas palavras, aos seus exemplos, aos seus atos. Porque em seguida vem os versículos 17 a 21, mostrando que vai ser esse Armagedom. Porque o sétimo anjo vai derramar a sua taça no ar e vai suceder uma série de fatos de grande importância. E o Apocalipse relata assim, o versículo 17 do capítulo 16. E o anjo derramou a sua taça no ar. E saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E realmente está feito, porque os tempos... Chega! Os tempos, mais que chegaram, estão em pleno transcurso. Quem confia em Jesus, não esqueçam, não perde o seu tempo. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.